Estabilizado, plano 3520. Xeme 2, Salvador em ONU, no 895, complete a aproximação. 895, tenha uma boa noite. Chame na Quebec para o cruzamento da 1735, East Cape Town. Torre Salvador, Realdan 3520, boa noite, estabilizado ILS, XRAY, pista 0, visual, baixada travada. Realdan 3520, boa noite, a tráfego avistado, altímetro no 009, o vento em Salvador 070 graus com 11 nós, autorizado pouso, pista no 0, Realdan 3520. Livre pouso, pista no 0, Realdan 3520. Aprovado, Whisky Yankee Tango, estacionar frequência livre, bom descanso, seu Tango. Da 3520 no solo de Salvador, aos 49, direita ao levar solo 121, no decimal 9. Boa noite, 3520, autorizado Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, Boa noite, no meio, nossa identificação, desapaia dos rapéis, o último entre Salvador 009, chega na Mari. se liga. Mas hotel, senhor, toda autorização para reboque do Pátio 3, até o Tango Mike Hotel. Tango Mike Hotel. Do Pátio 3, hotel portão 5 autorizado, mantendo disputa constante, pode até, né? Uno 8, Uno 6, LBLS, informe estabilizado no autorizador. Chama lá estabilizado, Uno 8. Boa noite, tudo bem estabilizado? Estabilizou. Boa noite, tudo bem. Complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1895. 1895, obrigado, mano. Torre Salvador, boa noite, eu vou... Boa noite, tudo bem? Meia, boa noite, o altímetro 1009, reporte trem baixado e travado. Emissor com calma, por gentileza. Ok, 1009. Chamada. Estou a 1560 pés. Afirmativo, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 0612 a nós. Esse pouso no zero, vou no... Estão 3520, o senhor está pronto para a copa, informação de ordem, confere. Estão 3520, autorizado para a Sierra Bravo Alfa Romeo, conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca voa posição Jamo, após Jamo Aracaju. Controle 120.8.